foi você, um pobre alguém que eu amei. Que quer você se o nosso amor há muito já morreu? Por que voltou a perseguir quem por você sofreu? Por que razão voltou aqui a me humilhar, a me ofender? Se foi você quem fez o nosso amor morrer. Quem fez o nosso amor morrer? Música estrangeira, sentada na janela, não entende uma palavra, mas pensa que é pra ela. Finge que é importante das meninas lá da rua, e não vê que no subúrbio a vida continua. E não vê que no subúrbio a vida continua. Vê as colunas sociais, sonha com seu nome nos jornais, espera um convite para ser atriz e pede a Deus para ser feliz. Vê as colunas sociais, sonha com

minha querida. Saudações. Escrevo esta carta. Eu não repares os sinais para dizer o que sinto. Longe de ti, amargurando na saudade as horas vividas com felicidade. Renunciar seria a solução, mas não apagaria de nossas almas cruel paixão. Espero que um dia tudo se consiga e a quem ama não seja negado o direito de ser amado. Renunciar seria a solução, mas não apagaria de nossas almas cruel paixão. Espero que um dia tudo se consiga e a quem ama não seja negado o direito de ser amado. Ela telefonou-me que lhe esperasse no mesmo lugar. Aprontei minhas pressas na hora marcada, fui encontrar. O tempo passou, ela não chegou, esperei em vão. Meus olhos choraram, tristes lamentaram minha solidão. Sozinho chorando, eu fiquei pensando em seu falso amor. Não tem mais desculpa, cabe a ela a culpa dessa minha dor. No pressentimento, vi nesse momento meu sonho morrer. Mas se ela arrepender e me telefonar, não vou mais atender.

eu fiquei aqui sozinho, só pensando nas palavras que ela disse ao sair, e sofrendo feito louco, porque não a entendia, porque tinha que fugir. Como num conto de fada, eu vi minha amada chorando por mim. Ao mesmo tempo dizia que ela me amava, mas tinha que ir. Como num conto de fada, eu vi minha amada chorando. Seu amor, isso não passou de uma ilusão. Te dei meu mundo, te dei meu amor, você de mim zombou e me disse não. Mas eu vou dando tempo ao tempo, vou levando a vida. Sempre tem um jeito e uma saída pra curar o tédio desta paixão. Assim como posso te amar, posso te esquecer. Não quero mais nada que lembra você e que fere ainda mais meu coração. Chega de quebrar a cara e brigar com o mundo. Sonhei muito alto e acabei no fundo. Só levei porrada com essa paixão. Aqui chorando a ausência sua. O tempo não para e a vida continua. Vou seguir agora o meu coração. Eu vou dando tempo ao tempo, vou levando a vida. Sempre tem um jeito e uma saída pra curar o tédio desta paixão. Assim como posso te amar, posso te esquecer. Não quero mais nada que lembra você e que fere ainda mais meu coração. Chega de quebrar a cara e brigar com o mundo. Sonhei muito alto e acabei no fundo. Só levei porrada com essa paixão. Não vou ficar aqui chorando a ausência sua. O tempo não para e a vida continua. Vou seguir agora o meu coração. Vou seguir agora o meu coração. Sinto que é grande a tristeza, intenso o inverno. O meu destino cruel me

quando eu estou cantando minhas canções de amor. Fiquem quietos para ouvir, silêncio por favor. Ouçam bem, estou cantando a minha dor, a minha solidão. Estou cantando a amargura e o desprezo que eu sinto aqui dentro do meu coração. Estou cantando a amargura e o desprezo que eu sinto aqui dentro do meu coração. Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão, que me esqueceu, mas ainda continua aqui dentro do meu coração. Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão, que me esqueceu, mas ainda continua aqui dentro do meu coração. Você eu fui amado, me dei calor e muito mais. Eu curtia quando a gente fazia amor, te esquecer jamais. Hoje sofro recordando aquela flor que foi minha ilusão, que me esqueceu, mas continua e continua aqui, aqui dentro do meu coração. Que me esqueceu, mas continua e continua aqui, aqui dentro do meu coração. Estou cantando a minha dor, minha solidão. Eu canto a amargura e o desprezo que eu sinto no meu coração. Estou cantando a minha dor, a minha solidão. Eu canto a amargura e o desprezo que eu sinto no meu coração. Estou cantando a minha dor, a minha solidão. Eu canto a amargura e o desprezo que eu sinto no meu coração. Vem me dar a sua mão.

veja bem como estou. Com os olhos vermelhos de chorar, vem me ouvir pra você conhecer a razão que me fez voltar. Já não como, já não durmo, minha vida se resume em querer. A vida para mim só é vida se eu estiver junto a você. A vida para mim só é vida se eu estiver junto a você. Tenho medo de perder seu amor, tenho medo de ficar na solidão. Se eu pudesse, abriria o meu peito para lhe mostrar como está meu coração. Se eu pudesse, abriria o meu peito para lhe mostrar como está meu coração. A vida para mim só é vida se eu estiver junto a você. A vida para mim só é vida se eu estiver junto a você. Tenho medo de perder seu amor, tenho medo de ficar na solidão. Se eu pudesse, abriria o meu peito para lhe mostrar como está meu coração. Se eu pudesse, abriria o meu peito para lhe mostrar como está meu coração. Veja bem como estou. Veja bem como estou. Da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CET. Sem internet é difícil ficar, a gente conecta e não quer mais parar. Mas deixa eu te dizer, conexão para você é IBT. Entretenimento, a informação, curta e compartilhe. Essa é sua melhor opção. Planos variados de 50 a 500 mega. Escolha o seu e assine já. IPT Telecom 2180-6971. Curta e compartilhe. Essa é sua melhor opção. Vinte e oito de maio é a quarta-feirão do Ortide São João no Mix Mateus.

ansioso eu estou te esperando. Podes crer no que digo. Vem, desta vez viveremos em paz. Eu te juro por Deus, nunca mais eu brigarei contigo. Como eu vivo chorando e sempre lamentando o mal que te causei. Se um dia tu voltares, encontrarás abrigo e nunca, nunca mais eu brigarei contigo. Vem, a saudade está me matando. Ansioso eu estou te esperando. Podes crer no que digo. Em paz, e eu te juro por Deus, nunca mais eu brigarei contigo.

sei de onde venho, nem mesmo onde vou chegar. Sei fazer milhões de amigos, ser valente e chorar. Sou um cavaleiro e sigo meu caminho em busca de uma ilusão. A ilusão do amor que nem sei onde mora, montado no meu asão. Levo na bagagem do cavalo baio a saudade que ficou. Sou um cavaleiro triste procurando o amor que foi e não voltou. E a espada de São Jorge abre os caminhos meus. Minha arma é muito forte, é a minha fé em Deus. Já não sei de onde venho, nem mesmo onde vou chegar. Sei fazer milhões de amigos, ser valente e chorar.

estou agora. No meu coração estás embora. Reines lá nos céus e eu vivo aqui na terra. Vejo a tua luz a me guiar. Aqui, Senhor, conserva-me ao teu lado. Quero andar ao pé da cruz. Pelo teu amor já estou justificado. És o bem que me conduz. Bem perto de ti estou agora. No meu coração estás embora. Reines lá nos céus e eu vivo aqui na terra. Vejo a tua luz a me guiar. Jesus. Aos pés do altar divino ajoelhados, os noivos oram juntos ao Senhor. Que anjos gloriosos rodeados esperam ricas bênçãos de de alianças e no branco véu podemos ver a luz do céu que Deus da sua glória passa do vosso lar um consagrado do vosso lar um consagrado altar.

trouxe aqui Moisés. Toca nestas águas, o mar se abriu.

vai chegar. Não, não me deixes só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Farmácia Farmalima, onde você encontra medicamentos sempre novos. A Farmalima zela por sua saúde e segurança. Farmácia Farmalima, Avenida Mr. Hall 5607, próximo ao terminal rodoviário do Antônio Bezerra. Entregamos em domicílio sem cobrança de taxa adicional. Basta ligar 235-5531 e tenha um atendimento especial da Farmalima. Soaros, empresa especializada em aros esportivos nacionais e importados. A Soaros investiu em equipamento de última geração para servir melhor aos seus clientes. Soaros, Avenida César Caos 479 no Mucuripe. Fone 3094-3834, 263-2501. Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar a Tua bênção, interceder pelos nossos irmãos. Ó Deus bondoso, Deus fiel, se conosco nos guarda, nos ajuda, nos dá, meu Senhor, a graça para fazer a Tua obra, nos dá alegria em viver, alegria em servir, nos dá, meu Senhor, a capacidade necessária para exercer, Senhor, a nossa função, a função de anunciar. Ó Deus, ajuda-nos, guarda-nos, ensina-nos, ó Senhor, a estar na Tua dependência. Pai bendito, guarda os nossos irmãos, toda a Tua igreja, crianças, jovens, adultos, os idosos, tomem Tuas santas mãos. Pai, guarda as viúvas, os viúvos, os órfãos, os necessitados, ó Senhor, os enfermos, socorre. Ó Deus Todo-Poderoso, dá graça aos meus irmãos. Nos ensina a te servir, Pai. Também nos dá gratidão. Eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, a tua graça revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda os teus filhos em toda a terra. Dá-nos, Pai, a graça, Senhor, para anunciar a tua salvação. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa todos os nossos ouvintes, amigos e irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus, falar das necessidades do povo de Deus, as atitudes do povo de Deus, atitudes dos ministros de Deus, tudo que é louvável, tudo que é maravilhoso, que nós aprendemos através desta revelação, o que Deus faz de si mesmo. Portanto, meus amados irmãos, uma bênção para o nosso coração trazer a mensagem do nosso Senhor. O nosso texto hoje, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículos 9 a 18. Havia acontecido grande milagre na vida do povo de Deus. Na verdade, é uma história maravilhosa e única.

e na Praça da Porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve grande alegria. E de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia ao derradeiro. E celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o rito. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Bendito Deus, querido Senhor, estamos em tua presença. Lemos a tua palavra. Agora suplicamos pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores. Toma em tuas santas mãos cada vida. Deus misericordioso e bondoso, ajuda a tua igreja, guarda, Senhor, cada um dos teus servos. Pai amado, Senhor da glória, ajuda-nos, nos dá entendimento desta palavra gloriosa. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, eu iniciei falando sobre os grandes imperadores, os grandes reis, os grandes ditadores. Existem termos que na época não eram conhecidos. O termo imperador, por exemplo, só veio aparecer um pouco mais tarde. Termos tardios. Até então, era rei. E os grandes reis usavam um eufemismo para si, como se fosse filhos de Deus, filho dos deuses. E assim, Faraó, por exemplo, significa casa grande, ou a casa que tem a autoridade sobre as demais. Muitos termos não eram conhecidos. O termo ditador, este é que veio tardiamente. Mas o que eles faziam era ditar. O que eles faziam era imperar. Eles eram imperadores, sem saber que existia o termo. Mas eles eram imperadores. Eles arrogavam para si e, na verdade, podiam fazer, porque tinha o poder de vida e morte. É por isso é que milhares, ou quem sabe milhões de pessoas foram exterminadas pelos reis. Eram ditadores, ditadores cruéis. E não tem como fugir da necessidade de aprender a palavra de Deus. Os reis de Israel, muitos foram homens tementes, homens verdadeiramente consagrados, homens que tinham temor a Deus e tinham temor de Deus. É, eles tinham temor a Deus, ou seja, eles tinham comunhão. E eles tinham temor de Deus, porque sabiam, na condição de ensinados, de treinados, de orientados, eles sabiam, aquele povo é de Deus. Não é só o rei que é casa grande, não. Todo povo tem a casa grande, porque depende da mão de Deus, depende da unção de Deus, depende do amor de Deus. Então, não existia em Israel a história de que o rei é santo, é justo, é soberano, e o povo nada. o povo não vale nada. Não, em Israel era completamente compreensível que o rei era o ungido de Deus e todo o povo era ungido do rei. Estavam sob a ordem do rei, estavam sob a ordem do rei, que por sua vez, na condição de um rei temente, de um rei fiel, estava sob a direção divina. Então, os ditadores tomavam as decisões, os ditadores invadiam as nações, os ditadores aprisionavam as pessoas, os ditadores vendiam as pessoas. Os ditadores eliminavam povos, tribos inteiras, etnias inteiras. Os ditadores tinham, arrogavam para si este poder. E quando chegou a vez do juízo sobre Judá, Judá foi para o cativeiro. O povo de Israel foi para o cativeiro, levados pela Babilônia. Advertidos por Deus que seriam 70 anos. Um falso profeta agradando o povo, mentindo para o rei, diz que seria no final de 2 anos, tal. E o profeta